e paixões. Foram tantas emoções e em meio às frustrações fui fazendo canções e inspirações. Eu tive a cada boca que beijei, rimei a cada pedra em que tropecei. Fiquei noites e madrugadas pra fazer. Passei a minha vida inteira pra entender meu dom. Não tive culpa, eu não perdi. Deus me concedeu, eu só desenvolvi. Confesso, sou real, confesso como Tim Maia. Mas não tô de gandaia, atrás de rabo de saia. Sei que é difícil, mas luto pelo meu ofício. Esse é meu vício e sempre foi desde o início. No sacrifício, não parei de caminhar. E ferindo ou se ferindo, eu não posso parar. É uma pena, mas minha pena vou pagar. Vou sofrer por amor, mas vou viver a cantar. Sou real, confesso, condenado a cantar. Mas amores que perdi não eram pra me ganhar. A vida me ensinou que é preciso caminhar. Mesmo quando as pernas não conseguem aguentar. Sou real, confesso, condenado a cantar. Mas amores que perdi não eram pra me ganhar. A vida me ensinou que é preciso caminhar. Mesmo quando as pernas não conseguem aguentar. Meu vício, vício. Explicar o que acontece com a minha mente. De onde vem a força que me faz seguir em frente. Independente de sofrimento e cansaço, me torno um titã em meio aos compassos. Amo o que faço, não me importo com quem cobra. Amado pelas minas, praguejado pelas sogras. Daria um filme, meu estilo de vida. O trovador exilado e as paixões proibidas. Como ator principal, eu contracenaria. No drama ou na cama, fazendo poesia. Sempre conciliei a arte ao amor e música aliando. A vida me ensinou que é preciso perder pra saber o sentido e necessário vencer. Pra poder ser ressarcido, hoje sei o valor. Não ligo pra quem falar que eu sou um vagabundo condenado.